mãe, tudo bom? Oi, filho, tudo bom? Feliz Dia das Mães, primeiro de tudo. Ah, é? Obrigada, né? Eu pensei que tivesse esquecido. Não, claro que não, mano. Eu tava ocupado. Do jeito que tua cabeça é, eu sei que tu é voador. Voador. Mãe, voador pra caramba. Me diga uma coisa, falando em voador, você lembra de Jurassic Park? Lembro. Tu lembra? Demais. Jurassic Park era o tempo que o povo fazia filme que prestava, né? Porque hoje não tem filme que preste. Nossa, porcaria. O que que tu lembra de Jurassic Park? Não, cara, eu assisti esse filme e eu assisti no filme, caraca, que cara mais inteligente pra bolar essa história de tirar do DNA. Aham. Uhum. Do mosquitinho, encontrou uma pedra, mas não, é guá também, né? O cara encontra, se não me falha, a memória é assim. O cara encontra uma pedra. Uma pedra. Né? Numa pedra tem um mosquito, do sangue do mosquito que picou o dinossauro. Exatamente. Não é assim? Aham. Uhum. Ele vai produzir uma série de dinossauros de diferentes... tipos. Uhum. E eu fiquei pensando, caraca, várias marcas diferentes de dinossauros. Que inteligente é esse? Como é que tem gente que nasce tão inteligente e eu não sou tão inteligente assim? Eu fico revoltada com isso. Sim, aí o cara cria os dinossauros, e aí o que acontece depois? Aí sim, né? Aí produz dinossauro e uhum. tal, cria aquele parque lá que é, nossa, é caraca, que filme foda. É um filme. Nossa, demais. Tu falou, acho que à tarde eu vou assistir esse filme de novo. Jurassic Park? Tem um novo, tu sabe, né? Novo? Tem um novo, Jurassic World. É sério? Aham. Uhum. Eu não sei disso. Tem 4 filmes, mãe. Não, credo, é verdade. É sério, tem quatro filmes do Jurassic não, Park. Não, eu só lembro de 2. Sim. Tu lembra, qual foi? Então, qual os que tu lembra, então? Não, que engraçado. Teve 2 e eu só lembro do primeiro. Se você me perguntar, mãe, o que é que aconteceu no segundo, não sei. Não, mas geralmente quando eu te pergunto de qualquer filme, tu... Não, mas olha... Legal, o que tu lembra do primeiro? O que tu lembra do primeiro? De cenas. Do primeiro. Eu lembro que o cara iria roubar não sei o quê, mas ele ia roubar um gordo. O sinal tinha que ser um gordo pra roubar as coisas. Gordo feio. E aí? Aí eu lembro de como é todo o processo do DNA. Eu lembro que tinha um menino e uma menina que ia visitar não sei quem. O avô, eu acho que era o avô deles. Ia visitar não sei quem. Aí eu tô lembrando, meu filho. Sim, aí o que acontece? Lembro, o que acontece? Aí eu lembro que esses meninos, eles saem e quando o sistema lá entra em problema, uhum. o sistema desliga por questão de minutos, uhum. não é assim? Isso, dá pau lá no computador. Pois é, dá pau no computador nesse exato momento, porque é filme, uhum. o bicho tinha que sair quebrando tudo e fugir do negócio que era de segurança. Aí dá mó esculpação. Aí nisso, ó, tô lembrando um monte de coisa do filme. Não é só homem bonito, por sinal, nem tinha homem bonito nesse filme. Não tinha, né? Fiquei revoltada. Só tinha... Revoltada. Tem que ter só homem bonito no filme. Esse negócio de homem feio não dá. Não chama atenção. O que chama atenção... É por isso que tu não lembra do filme, né? Porque não tinha homem bonito. Duas coisas que chama atenção no filme. Efeitos especiais, que eu adoro. E homem bonito. Coisa caindo, quebrando, desgraça. Tu gosta da parada tudo explodindo e indo pro... Né, pro tudo, né? E homem bonito. Como, por exemplo, aquele filme lá, Uma Linda Mulher. Eu lembro de tudo do filme. É o Richard Gere. É, eu sabia o nome desse cara, era o único nome que eu sabia. Richard Gere. Tu não sabia? Tu fala que era o único nome que tu sabia, não, mas tu não sabia. Se puxasse pela memória, eu ia lembrar. Ia lembrar nada. Eu ia lembrar. Fala, cumpade! Você está ouvindo mais um episódio do melhor podcast do Brasil! Eu sou o Wizy Nobre. Eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, vamos pras notícias. E rapidão, sobre a questão do atraso, né? Pra o pessoal não ficar, né, no vácuo sem saber o que aconteceu. Pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. Essa semana que passou, eu tive particularmente muito atribulado com... Eu fiz uma semana inteira, 7 dias de plantão. E dois desses foram... Cara, falta de tentar gravar, não foi. Não, isso. Não foi, mano. Porque era todo o tempo inteiro. De manhã e todo dia. Mano, um... tava puta, não dava. Um mandava o WhatsApp pro outro. Oh, vamos gravar hoje. Hoje não rola. Aí mandava de volta. Porra, vamos gravar hoje. Aí não rola. Ou tava no trabalho, ou tava fazendo a cobertura desse evento nerd que rolou aqui em Calgary, né? Então, embora a gente acredite bastante, a gente gosta pra caralho desse podcast, desse projeto, a gente se amarra pra caralho ver a reação da galera, os comentários, as resenhas que andam deixando no iTunes, a gente tá prestando atenção em tudo isso, e isso motiva pra caralho pra produzir o melhor podcast do Brasil. O que acontece é que, como a parada é, querendo ou não, um hobby, né? Não tem monetização, isso aqui não faz parte da nossa renda, por assim dizer, acaba, como tudo que você faz como hobby, ficando relegado em prol de você fazer as obrigações que ajudam a pagar as contas, né? Então, enquanto o melhor podcast do Brasil for um hobby, enquanto a gente gosta pra caralho de gravar, eu tô gostando demais desse projeto, tá me dando orgulho pra caramba ver o impacto rolado com a galera, o quanto a galera tem gostado. Enquanto é hobby, né, a gente tem que fazer quando dá tempo. Você certamente tem um hobby que você não pratica o quanto você gostaria de praticar, porque tem aluguel pra pagar, porque tem isso e tem aquilo outro, não é verdade? Sim, até porque a gente já tem outro hobby, entre aspas, né? Pois é, mano. Tem vários, tem o 99 Vidas, eu faço vlog, né, trabalho, enfim, mas não acho, a gente vai tentar ao máximo que for possível fazer com que isso não se torne frequente, esses atrasos, né? Tá, galera, exatamente, relaxa. Exatamente, relaxa aí, porque o pessoal, muita gente mandou tweets e tal, mandaram vários olá amigo, né, a tradição lá do 99. Aqui no site não tô vendo nada, tá com algum problema? Ela falou, o quê? Agora vou dar uma chupada, gozei demais e acabei deixando ela melada. Vamos lá então, Evandro. Hoje, essa semana, o bom de ter atrasado é que acumulou. Sim. Foi difícil, porque foi caprichadíssima essa semana, mano. Vamos lá, começando aqui. Olha que beleza, a primeira. Mulher é processada após enviar centenas de, abre aspas, nudes para o ex. Como assim? Não, calma aí. Olha só. Não tá errado, não? Não, tô dando certo aqui. Até onde eu lembro da alfabetização... Ela foi ameaçada porque ela não enviava? Não. Ela foi processada porque após... Olha lá, vamos lá. A britânica Nicole Perry, de 30 anos, foi processada pelo ex-namorado após começar a enviar fotos e vídeos íntimos para ele após o fim do relacionamento. Caraca, maluco. Segundo o Mirror, que é um jornal lá, né, em inglês, Timothy Harris declarou que Nicole, que vive em Raleigh, eu acho que é Raleigh que se pronuncia, no Reino Unido, começou a enviar centenas de arquivos, malandro, incluindo áudios em que ele implorava para reatar o relacionamento e a ligar para ele 130 vezes no mesmo dia. Será que tava maluca? Será que era uma mulher louca? Caralho, maluco. Eu estimo que tenha mais de 300 chamadas perdidas realizadas de números privados. Ou seja, que ela, eu imagino que o que ele quis dizer aí é que ela tava usando, né? Porque tem uma opção nos celulares. Ele deve ter dado aquela bloqueada bonita no número dela. Pois é, e aí como ela tava, pelo que eu vejo, extremamente motivada em entrar em contato com o cara, ela bloqueia... Porque no iOS, não sei se funciona, deve ter a mesma coisa no Android. Você pode ocultar o seu número, você aperta lá uma opção. Sim, tem. E ela devia estar fazendo isso. E o cara, porra, a mulher liga 129 vezes pro cara, ele não atende. Aí, minutos depois, a 130ª ligação é de um número, né? Quem será? Dani Nicole, eu... Espertona, Nicole. Eu ignorei todas essas mensagens esperando que elas parassem, mas isso não aconteceu, acrescenta o ex-namorado, né? Timothy diz ter certeza de que todas as chamadas vieram da ex. Pô, eu teria certeza também, maluco. Timothy, então a gente tá junto com você. Mas sabe o que é curioso? O que que é? Porque ele tem que jogar o chip dele fora, já era, mano. Mano, agora é foda, mano. A primeira coisa que realmente chama a atenção é que a mina é mó gatinha, maluco. Sim. Isso então você calcule... Gatinha e louca? Que você não, parece? Aí que tá. Eu fico pensando, mano, o que que essa mulher aprontou pro cara, né? Porque você já tem uma noção que o estado mental dela não é dos melhores, né? Porque ela não conseguiu superar, aceitar a rejeição de forma alguma. Mas aí, porque a gente chegou na parte interessante. Porque assim, ó, ela ligou várias vezes, né? Começou a ligar de números desconhecidos. Que chega... Porra, isso já é que aqui na gringa, né? É assédio, maluco. Não aceitar a derrota. Perseguição. Mano. Perseguição fica total. Aí o conselho pros amigos. Homem também sofre isso. Ah, homem sofre isso demais. A questão é porque, né? Se um homem ficasse mandando um monte de foto de piroca pra mulher, a gente não estaria achando bacana. Existe uma diferença contextual, eu diria. Por mais que sim, legalmente, se a gente fosse bem pragmático, na prática é a mesma coisa, né? É um assédio sexual você receber fotos íntimas, eróticas, sem o seu consentimento, né? E continuar recebendo, seja você homem ou mulher, isso, pelo menos, por exemplo, aqui no Canadá, até onde eu sei, é crime, né? É errado. Só que é difícil você não ver o lado, digamos, positivo. De uma mina mó gata mandando altas fotos e vídeos nua te implora. Mano, esse cara tinha uma piroca de ouro, não é possível. Mas é que tá, Izzy. Mano, mulher louca. É que você já namorou alguma menina louca? Eu não, mano. Cheguei não, nem perto do que foi essa Nicole aí, mas eu fiquei... Na verdade, eu não namorei. Eu fiquei umas 2 semanas com a menina que era meio xarope. Ixi. E é assustador, cara. E ela era gatinha também, sabe? Olha aí, pra você ver, só né, que era mano? Assim, era no nível de ligar 5 vezes por dia. Você fala, mano... Credo. Falei com você meia hora atrás, por que você tá ligando de novo? Credo, aí mano, você começa a pegar raiva da pessoa. Ah, mas é, né, mano? Quando imagina a pessoa fica... é. O nosso amigo Timothy, como é que ele não tava? Puta que pariu. Chora, cavaco. Valeu. Desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí, tá aí, tá aí. Aí vamos ver aqui. O Timothy, de certeza que todas as chamadas vieram da ex. Eu não sei mais o que fazer pra ela parar de fazer contato comigo. Eu ainda sinto que não há como escapar de Nicole. Caralho, parece coisa que alguém falaria no trailer de um filme de terror, maluco. Sim. Tudo que eu quero é que ela me deixe em paz e pare de me assediar. A coisa está me deixando mal. Como se eu não pudesse ter a vida normal e seguir em frente. Caralho, mano. A gente tá zoando e rindo aqui, mas... Como eu falei, mano. Pela situação, pelo absurdo o que, da situação. A única coisa que torna a parada, assim, é meio atípica, né? Porque a mina é mó gatinha. Então você imagina que ela não precisa se sujeitar a uma parada dessa, porra. Mas, né, talvez na cabeça de louca dela, ela deve pensar isso. Ela deve pensar, porra, eu sou mó gatinha, gostosa, vou pra academia, me mato. E aí... E o cara não me quer. Tem que apelar de algum jeito. Diante das acusações do ex, Nicole declarou-se culpada. Ela recebeu uma ordem de restrição de 12 meses. Por que 12 meses, mano? Mano, depois, o cara daqui a um ano, ele tá fudido de novo. Pois é. A mulher vai esperar. Maluco, vai ficar que nem aqueles malucos que... Sabe o cara que tá preso e fica marcando a data na parede? Tá ligado? Ela tipo, se balançando de trás pra frente, fala o nome dele. Timothy. Ai, caralho. Mais 3 meses, tá ligado? Na parede. Parede do apartamento dela toda riscada. Puta que o pariu, mano. Além disso, a britânica terá de cumprir 120 horas de trabalhos comunitários não remunerados. Não remunerados, tá certo. Porque se fosse trabalho remunerado, não é comunitário, caralho. Né, o trabalho comunitário, né? Pelo que eu entendo, é pra servir a comunidade. Passar por uma terapia de 20 dias e pagar os custos do processo. Custa 811 dólares, né? 165 libras esterlinas. Caralho, mano. Então a mulher... Olha isso, a mulher... O cara, né? Mano, pô, de repente... A gente já descobriu que uma libra esterlina custa uns 5 reais. Por aí, né? Agora, não, mas... Cara, mano, eu tô pensando aqui, peraí. Então o cara pegou a mina, né? Namorada. Falou aqui quanto tempo eles namoraram? Porque nem falou, né? Não fala nem se era namorado. É ex-namorado. Ex-namorado. Mas será que... Mano... Mano, eu tô com a sensação de que esses caras nem namoraram de fato, tá ligado? Porque na cultura gringa, não, se os caras tão saindo assim, casualmente... Mano. Tá ligado? Eles chamariam, quando se você traduzir uma matéria assim, digamos que eles estão só saindo casualmente, que nem você com essa menina xarope aí, tipo, 2, 3 semanas. É, mas aí o time foi, se bem que, mano, louco é foda. E eu já vi que ia dar ruim e já vazei rápido, sabe? De repente foi o que ele fez, mano. E aí ela não aceitou. Mano, de repente o cara tem que comer ela um último, o acordo, a polícia, não os caras não souberam arbitrar o negócio. Eu acho que o negócio tinha que ser o seguinte, Nicole, é o seguinte. A gente conversou aqui com o Timothy e ele concordou em uma última, né? Ele vai dar mais uma última, tá ligado? E aí vocês apertam as mãos, você conseguiu o que você queria, imagino, porque isso... isso não é loucura, eu não sei, mano, eu nunca tive nessa posição, então é difícil a gente julgar. Mas eu não acho que isso é uma parada estritamente sentimental, eu acho que tem uma parada meio louco hormonal de tesão, tá ligado? De interrompido aí, eu acho. Porque eu não sei, mano. Caralho, a mulher... Sabe o que? Ó, achei outra... Outro link da notícia, jogando o nome dela aqui no Godeclair. Que tem a foto do que eu acho que é o cara. Cadê? Eu quero ver, porque seria cômico se fosse um cara mó gordão, tá ligado? Namorado, se for ele, é gato, hein? Deixa eu ver aqui. Aí faz mais sentido. Namorado gato, por isso. Vamos ver aqui. Sperm Boutique Owner, blá blá blá blá. Olha, ó. Olha, tá vendo? Eles explicaram aqui, né? Como um on-off relationship. Esse tipo de relacionamento, on-off, geralmente se diz o namoro que tava sempre termina e volta, ou então aquela coisa bem casual, que tipo, eles se encontram aqui e ficam, aí ficam junto a semana, aí meio se distanciam, tá ligado? Então, de repente, foi relativamente pouco tempo. A matéria não fala, essa também não fala, né? Não. Caralho, mano, deixa eu ver. Cara, a mina é mó gatinha. Não, o cara é mó pinta também, mano. Mó bonitão e tal. Porra, coitado, mano. Mano, essa mulher vai acabar matando esse cara, bicho. Me fudeu. Agora, a parada ficou menos engraçada agora, porque eu tô com medo dessa mulher matar esse cara, bicho. Mano. Louco é foda isso. Não, isso é loucura, mano. Isso é loucura. Você não pode se hipnotizar por um par de peito. Caralho, foi o que aconteceu, mano. O cara, então foi isso. O cara conheceu a garota, achou que era bacana, começaram a ficar, começou a sacar que a mina não batia muito bem das bolas, confirmou-se que ela não era muito normal com esse... Cara, 300 chamadas não atendidas, mano. Em cinco semanas. Coitado da bateria do celular. Porra, não, mano. De repente, o cara... Porra, mano, o cara não tem mais nem como jogar Angry Birds, porque a bateria não dura mais nada. O cara não consegue. Se ele tem o celular pra trabalhar, já era. Agora é foda, é foda, mano. Porque existe um certo. Um duplo. Como é que se diz? Dois valores aí. Porque a questão que torna essa parada. Porque assim. Existem duas coisas acontecendo nessa parada, né? Você tem a parada do assédio, de alguém estar constantemente entrando em contato com você que você não quer, né? E tem a parada do assédio sexual, porque isso também envolve um elemento sexual. Por causa das fotos, você tá mandando fotos e vídeos e tal. E é foda, mano, porque eu penso que se fosse um cara mandando insistentemente foto de piroca pra mina... Talvez tenha sido mais pesada a sentença do maluco, mano. Sei lá, mano. É, porque, sei lá, talvez culturalmente a gente tá acostumado a ver mulher com esse tipo de atitude, né? É mais homem nessa loucura, nessa necessidade sexual. Pois é, então, é isso que eu tô falando também. Quando você... Eu acho que homem, no geral, é mais idiota nesse sentido. Eu sempre vi mulher, de forma geral, como um pouco mais emocionalmente, né, madura. E o homem que é mais... Nossa... Pensando mais com a piroca, tá ligado? Fazendo merda porque tá pensando com a piroca. A mulher, pelo que eu... Em minhas experiências pessoais, pelo que eu percebo entre amigos e amigas e tal, a mulher é mais comedida, mais em controle das emoções, e o homem é mais porra louca, tá ligado? E nesse caso foi uma inversão maluca. Porra, sim, mas total. Ó, gatinha maluca. Ela lembra muito uma amiga minha, e eu acho que é por isso que eu estou fissurado. Ela parece aquela cantora Nicki Minaj um pouco, não parece? Cara, ela lembra um pouco a Sabrina Sato, brother. Também é, ela é meio japinha. É meio, pois é, meio asiática e tal. Puta que mas, pariu, mano. Completamente maluco. Olha, eu vou ficar de olho nesse, como é o nome do cara? Timothy Harris, porque de repente esse cara morre daqui a um meio. Parece no obituário, né, mano? Pois é, ficar de olho aí, mano. Abrir aquele, tem um... Quem tem um... será que matou ele? Puta, não é, mano? O cara aparece um dia morto e com a piroca, tipo, o cara tá normal, tá ligado? Com um tiro, sei lá, uma facada. E a piroca foi cortada, tá ligado? Quem será? Caralho. Ah, não, mano. Você é louco, mano. É sério, mano. Tô com medo, mano. Tipo, mó gatinha menina. Eu entendo porque que a matéria... Né? Porque todas as matérias sobre a notícia, eles colocam foto dela, né? Porque, e é claro, é bem, bastante claro por que estão fazendo isso. Porque chama atenção. A mulher que... Porque, assim, você vê uma mulher como essa, você não imagina que essa mulher precisa... Se lembra, Isidro? Manja aquelas notícias que aparecem. Professora do primário. É preso porque mandou foto pra aluno. Sim, aí bota foto, e é sempre a mulher gostosa, sempre a mina mó bonita e tal. É complicado. Eu desejo aqui do melhor podcast do Brasil, os nossos votos de boa sorte do melhor podcast do Brasil pro nosso amigo Timothy Harris. Espero. Ele só andar indo pra trás agora. Ó, isso foi em abril agora, né? Ele tem 12 meses. Pra ficar tranquilo daqui. Tem 12 meses de paz. Abril de 2017. Vamos dar uma olhada em como é que tá esse maluco, mano. O cara de repente fugiu da Inglaterra, sei lá. Falando de gente louca, que aconteceu na Baixada Fluminense? Ah, meus amigos da Baixada Fluminense. Vamos lá, Evandro. O que aconteceu na Baixada Fluminense? PM apreende cavalo pintado de zebra na Baixada Fluminense. Essa matéria, quando eu li essa matéria, eu falei, caralho, todos os elementos dessa matéria são sensacionais. E é o Brasil, essa notícia. Vamos policiais lá. Militares do batalhão da Polícia Rodoviária recolheram na tarde desta sexta-feira um cavalo solto na RJ-085, altura de Belfort Roxo, Parque São José, Baixada Fluminense. Cara, faltou só o CEP do local, os caras explicaram. Você vê que o cara tá dando uma puta enrolada pra dar bastante linha na matéria. Pode crer. A ocorrência foi noticiada na noite de sexta-feira no site da PM. O animal foi tirado da via para evitar acidentes, mas chamou a atenção dos agentes o fato dele estar pintado como se fosse uma zebra. Aí tem a foto. A foto do cavalo. Tem o PM posando do lado do cavalo. Agora, eu tô pensando aqui. E tá muito mal pintado isso aqui, mano. Abre a foto aí, vai aqui no Google. Já falou. Já vai falou. No Google. Zebra, bota aí. Zebra no Google, pra você ver o cara... Em outros podcasts, como a PM brasileira se diverte, cara. Ganha pouco, mas se diverte. Esses caras são uns heróis. Não, porque vamos lá. Vamos aqui dissecar a notícia, né? O que aconteceu foi o seguinte. Receberam uma chamada. Tem um animal solto aqui na RJ-085. Né? Quase. Ó, ligou aqui pro maluco, né? Ó, quase bati aqui no. Como foi a ligação isso? Como foi a ligação aqui? Eu sou da polícia. Olha lá. Trim, trim, trim, trim. 190, bom dia. Opa, os polícia? Sim, é da polícia. Você ligou o 190, você não sabe onde é. É algum trote, por acaso? Alguma brincadeira? Não, meu amigo, o que acontece é o seguinte, tem um animal aqui, um cavalo, talvez que saia uma zebra, eu não sou um especialista nesses equinos. Não sou nenhum biólogo. Não sou um biólogo. Que saia uma zebra é muito bom. Mas tem um bicho aqui, amigo, na RJ-085, na altura de Belfort Roxo, Parque São José, vírgula, Baixada Fluminense. Eu sei exatamente onde é, mora aí perto. Evandro, por que que pintar? Mano, isso não foi um trabalho fácil. Sabe o que animal isso? Vai estar o link no post aí. Eu chamo sua atenção para as patas dianteiras. Tá? Caralho, tá tudo errado. Gente, se você coloca lá, vamos colocar aqui no... Você vê a pintura. Ai, meu Deus. Como a gente pode chamar? O decalque da zebra? O decalque. Ele tem uma lógica, ele começa na horizontal, né? Isso, ele começa na horizontal, vai subindo e tornando-se como um V, e aí esse V vai virando vertical, né? Assim, as pernas, fotos... As eles são traços horizontais. Isso. O cara que pintou, acho que ele desencanou do... Ele começou fazendo... Aí... Mano, sabe o que é isso aí? Ele sabia que, seja lá qual for o cara que ele ofereceu vender essa Z, porque você sabe que foi isso. Caralho, os caras estavam negociando. Mercadores, né? Mercadores. Você locais. Sabe que foi isso. Botou no Mercado Livre aqui zebra, a safra de 1999, pouco uso, zero quilômetro, né? De, sei lá. O cara queria vender o cavalo, tá ligado? É um maluco. Porra, cavalo hoje eu não tô precisando, tô querendo comprar uma zebra. Ah, pera aí que eu tenho uma zebra lá em casa, aí traz o cavalo de volta. Compra lá, pega lá uma tinta guache na. Caralho, mano. Isso que é sensacional, as patas dele. Mano. Foi isso, sabe o que foi isso, né? Não, sabe o que é foda? Continuando a ligação, imagina, beleza. O cara ligou, falou, pô, tem uma zebra aqui, vai. Porque de longe parece uma zebra. Vai, de longe, não. E o policial chegou lá e falou, mano, isso não é zebra não, é cavalo. Ele passou a tinta, tava fresca ainda, tá ligado? Ele foi pegar e ficou no dedo. Isso que é foda, porque quando animais, eu conheço isso, eu sei disso por experiência própria. Meu pai, em 97, meu pai bateu o carro, tava viajando no interior do Ceará, bateu o carro numa vaca que tava solta, né, e, mano, destruiu. Meu pai podia ter morrido nessa, porque a vaca bateu, né, subiu no, como é que chama a parte da frente, o capô da frente, né, o capô? Subiu no capô, bateu no para-brisa, estraçalhou o para-brisa e foi parar em cima do teto do carro, que afundou, tá ligado? Carro novo do meu pai. Mano, é pena que na época não tinha celular, tá ligado? Não tinha WhatsApp pra passar essas coisas. Porque a foto era a cara de derrota do meu pai. de ter acabado de receber o carro novo da empresa e duas semanas depois atropelar a vaca. E aí eles saíram, eles tiveram que registrar a ocorrência e saíram procurando quem era o dono da vaca, né? Só que nessas horas, quando o bicho tá solto, não aparece dono, tá ligado? Porque o dono, se acontecer qualquer coisa, tem que pagar o prejuízo causado. Uhum. Então acabou que eles levaram o dono de uma frigorífica, perguntou se ele podia ficar com a carcaça, né? Cortaram. Meu pai trouxe sacos de carne de boi pra casa, tá ligado? E ficou por isso mesmo. Então o que acontece? Essa é a minha reconstituição aqui, meu CSI do acontecido. Sujeito vai lá, o Zé da Roça vai lá e quer vender pro Tonhão lá do... Mano, eu tô lendo os comentários aqui. Tem uma galera cogitando que eles fizeram isso pra vender pro zoológico. 107 comentários. Você vê que o pessoal tá trabalhando bem no Brasil. Eu tô falando, aqui ó, sequestraram o burro Policarpo, pintaram o coitado e tentaram vendê-lo para o zoológico do Rio de Janeiro. Mano, peraí. Teve um cara que falou assim, provavelmente eu pintar todo de preto, mas acabou a tinta. Mano. Vem cá, mano, peraí. O zoológico compra animal? Pelo jeito, no Rio de Janeiro, sim. Puta que pariu. Olha o cara mandou aqui, ó, Sérgio Machado. Cavalo com o uniforme do Corinthians. Mano... Não, mas foi isso, você sabe que foi isso, né, mano? Eles... Daniele mandou, ó, essa sequência é boa. Daniele, tadinho dele, quem será que foi o idiota que fez isso? Aí o Luiz disse, foi um burro que pintou o cavalo por inveja do cavalo ser mais forte. Ó, o Luciano Pereira, ele tem uma teoria boa. Com certeza foi pra tirar fotos com criança e cobrando pelas fotos. Caralho, foto com a zebra. Essa zebra seria vendida na OLX. Tô falando, mano, isso aí. Zebra, mano. Vamos olhar aqui, OLX. Será que tem algum anúncio de uma zebra? Mano, eu tô te falando, isso aí era esquema de venda de animal exótico da África, importado, tá ligado? Madagascar. Tô te falando, é isso que foi. E aí, deu zebra na venda. Deu zebra na venda, o cara saiu fora, falou, pô, esse cavalo não me serve pra nada mais, já cortei a crina dele, já pintei essa porra toda, né, deixou solto no mundo. E aí os moradores ali, os famosos populares viram, ativaram lá o serviço lá da polícia, e aí estamos agora com esse mistério inexplicável nas nossas mãos, um cavalo pintado de zebra. Eu tenho certeza que é isso, mano, eu tenho certeza absoluta que é isso. O maluco aqui, ó, tá. Ficou bonito. Acho que deveríamos pintar todos os cavalos do Brasil assim. Assim a zebra nunca mais entraria em extinção. Esse é um ecologista? Mas isso é muito brasileiro. Você lembra da época do Mobral, Izzy? Mobral? Os caras ensinavam a galera a escrever. Sim, sim, sim. Nos anos 80. Isso era do Sarney, não era? Mobral era o projeto do Sarney. Mas é um esquema muito brasileiro. Tipo, sei lá, a ONU considera o analfabeto o cara que não sabe escrever o nome. Vamos ensinar os caras a escrever o nome. Caralho, essa é a solução mais brasileira que existe, mano. Não, essa da zebra, a ideia do cara é isso, tá ligado? Ah, a zebra tá entrando em extinção? Beleza, pega uns cavalos ali. Não, resolvido. Que extinção aqui? A gente tem tinta, tem cavalo branco, resolvido a parada. Tem tinta preta e tem cavalo branco? Não entendo o problema. Não sei o que... Não... Mano, o Brasil é maravilhoso, mano. O Brasil é o melhor país do mundo, já falei aqui. O policial chegando em casa... Ei, amor, como é que foi hoje? Tem um cavalo pintado de zero, mas de resto tá tudo certo. Tá aqui a foto que eu tirei com o cavalo. Mano, a carinha dele, tá ligado? Ele tá querendo rir. E os molequinhos ali atrás, ó, com o braço cruzado e tal. Ah, deixa eu ver. Terça-feira, nada acontece, feijoada. Ai, vamos lá, vamos pra próxima. Agora, Evandro, a gente tem um aqui que... Como é que é? A gente tem outro que é bom. Mano, nossa, essa semana foi boa, mano. Veja bem. Homem compra Nintendo 3DS para a filha e descobre... pornôs na memória do aparelho, mano. Assim. Olha bem. Um homem que comprou no último fim de semana... 3DS, calma aí, vamos contextualizar. Vai o que lá. Seria um 3DS? Pra você que não conhece, o 3DS, que eu tô aqui na minha mão. Ok, eu vou até abrir aqui, ó, peraí, ó. Olha aí o tô zerando o Mario 64 no 3DS, que fica muito bom com o analógico. Então, o 3DS é um console portátil da Nintendo, que tem uma tela que faz, projeta uma imagem em 3 dimensões sem que você precise usar óculos em 3D. Mas eu vou te falar que eu acho que eu nunca liguei a função de 3D. A função de 3D... É bem qualquer coisa, né? Ela gasta mais bateria, ela dá uma dor de cabeça, ela não acrescenta tanto assim no gameplay. Eu tava conversando com a minha mulher sobre o 3DS, né? E eu, assim, me veio à mente... Cara, dependendo do jogo, ele fica até mais lento quando você liga o 3D. O Pokémon X e Y, por exemplo... Se você liga o 3D, o frame rate dele cai, assim, você nota, tá ligado? E é o que acontece, né? A Nintendo, né, os consoles da Nintendo em geral, sempre foram mais visualizados para o público mais infanto-juvenil, né? Tem jogos mais adultos, eu tenho que fazer esse disclaimer, porque senão o nego vai ficar enchendo o saco. Ah, tem jogo adulto também, não é só pra criança, né? Enfim, a Nintendo sempre teve como seu público-alvo mais o pessoal mais jovem, né? Então, o pai lá foi lá... Foi comprar um Nintendo 3DS numa loja que vende artigos de segunda mão. Então vamos susto ao manusear o videogame portátil. A memória estava cheia de filmes pornô. Não fala aqui se eram filmes pornô em 3D. Caralho, imagina o cara que se deu a esse trabalho, mano. Porra, mano, será que tem jogo? Deve ter, mano. Pornô 3D tem, com certeza. Não, mas pro 3DS. Exatamente, o 3DS vai rodar. O Richard Chester, de 46 anos, contou, de acordo com o Daily Star, que havia comprado o aparelho para a filha. Ele acredita que o material pornográfico tenha sido deixado no console pelo dono anterior. Óbvio. Pelo jeito, isso é uma loja que vende produtos usados. Não, eu não acho que o pornô está se materializando espontaneamente. Não, porque alguém da Nintendo colocou só pelas... Lá na fábrica, chinês, lá na fábrica. Sou foda. Vendido na loja de usados, deixa óbvio e claro que foi. O cara foi vender lá numa loja de usados, como eu falei, e deixou lá os seus pornôs. Pô, o cara botar um pornô num 3DS. 3D, mano, que mundo esse cara vive, né, mano? Primeiro, eu vou até abrir o 3DS aqui, peraí. A resolução é muito baixa pra começo de conversa. A tela... Porra, o cara tem um 3DS, ele deve ter um celular, mano. Pois, mano! Isso aí aconteceu nos Estados Unidos, o cara tem uma internet boa, tá ligado? Isso foi nos Estados Unidos? Não, isso foi... Não, isso eu acho que foi na Inglaterra, hein? Enfim, também tem internet boa. Tem internet boa. Foi na Inglaterra. Se o cara tem acesso a um 3DS, ele tem acesso a um celular. E você botar um pornô no 3DS. Você vê que se eu paro pra pensar, mano, deve ter gente botando pornô no Apple Watch, tá ligado? Botava no micro-ondas se tivesse como. Então não deve nem me surpreender, mano. Porra, mano, é foda. No Apple Watch é foda. Sabe o que? Esse maluco, pode crer, ele devia trabalhar num lugar que não tinha internet, tá ligado? Mano, tem um maluquinho, não sei se você viu nas notícias recentes, mas tem um maluquinho que botou o Windows 95 no Apple Watch, porra. Nossa. Não vão botar pornô? Certeza que bota pornô, mano. Mas aí tem a declaração do cara aí. Fiquei enojado, fiquei chocado, não esperava encontrar isso. Pensava que os donos removiam cara, tudo antes de vender o... Mano, enojado é a melhor palavra. Evandro, esse negócio de casa, como é que ele falou? Fiquei enojado, fiquei chocado. Sabe o que isso me lembra, Evandro? Fiquei admirado, fiquei pobre coitado, olhar a chinela. Admirado! E aí, pobre coitado? Mas ele não ficou admirado. Tá, de certa forma ele ficou, pô. Fiquei enojado, fiquei chocado com esse 3DS. Pensava que os donos removiam tudo antes de vender o aparelho. Ah, meu Deus. Caralho. Cadê melhorar sua obra? Muito bom, mano. Ah, o cara é realmente um bardo brasileiro, Ademir do Arara, grande Ademir do Arara. O bardo brasileiro. Aí termina a notícia aqui falando que é a loja. Não se pronunciou sobre o incidente. É lógico. Tem nada a ver com isso aí, rapá. Mas eu vou falar o quê? Não sei disso. Foi só a filha aí, maluco. Tem que ver, ó. Botar culpa na filha do maluco. Não, e outra, isso aí tá parecendo muito que o cara comprou pra ele jogar, tá ligado? Uhum. E tá com vergonha. Aí, eu comprei pra minha filha pequena aqui, gente. tipo aqueles... Não, pode crer, pode crer. Você dá um Play 4 pra Beba, sabe não, que ela não vai jogar pode crer, pode crer. De repente foi assim, porque ele comprou a parada, né? Aí, digamos, a esposa achou, olha, um 3DS aqui, que bacana, vou jogar Mario. Aí abriu a parada e tinha as mulheres lá trepando e tal. E ela ficou horrorizada e, caralho, o que é isso? Ah, não, isso aí, eu acho que já veio assim, já. A desculpa mais clássica do mundo. Já tava assim quando eu cheguei. Eu cheguei e tava assim já. Já tava assim quando eu cheguei. Então, o cara falou isso. Já tava assim quando eu cheguei, né? A filha... Teve uma série de pessoas que entraram em contato com esse aparelho e alegaram, estando falando a verdade ou não, não sei. Mas o que eu sei é que o que a gente pode falar objetivamente foi que alguém pegou esse negócio e falou, não fui eu não, tava assim já. Aí levaram pro cara, a esposa, né, que flagrou a putaria do 3DS, falou pro cara, que porra é essa? O cara falou, não fui eu, tava assim já. O cara foi pra loja, né, porque agora ele já se comprometeu com a inversão de que não foi ele que pegou a parada. É o cara da loja. Chega na loja, opa, tava assim já, maluco. Vão atrás do maluco que vendeu o 3DS originalmente, tava assim, veio assim da fábrica já, mano. Ninguém vai admitir que ele foi o cara que baixou pornô na porra do 3DS, mano. Ninguém vai admitir isso. O bom é o comentário, tem um cara aqui falando assim, comprou usado. Calma aí que tá carregando, cara. Deu ruim aqui. Aqui, ó. Comprou usado, deu nisso. Obrigação de quem compra formatar o aparelho e apagar as porcarias do antigo dono. Bom, ele, de certa forma, ele tem razão, né, mano? Você compra uma parada na internet, uma parada usada, o ideal é que você formate o negócio, né? Especialmente, sei lá, mano. Informação pessoal dos outros aí, esses conteúdos, né? Não muito. Mas, mano, o cara, mano. O cara confiou que era nós. De repente o cara tem 46 anos, mano. O videogame não é a parada dele, tá ligado? Não é a praia dele. Então de repente ele nem manja que tem que formatar alguma coisa. Ele acha que é que nem o Atari, tá ligado? Você ligou, desligou, tirou o cartucho. Já era. Tá ligado? Ele não sabe, mano. Não dá pra culpar o cara, mano. O que eu sei, como eu falei, é que seja lá quem baixou essa parada. Cara, como é que você... Qual é o processo de se quer botar um pornô num 3DS, mano? Porque ele tentou olhar aqui pro meu. Você tem 3DS, Evandro? Tem. Pois é, ele tem aquela portinha, mano, lá do SD. Bang Bros ainda, achei aqui, ó. O quê? Bang Bros, o vídeo. O cara navegou ainda aqui. Não, tinha vídeo e fotos. Cara, seja lá quem comprou essa porra, era só pra ver pornô mesmo? Aparentemente. Caralho. Olha, sabe o que é legal? A foto do... Cadê? Tá no G1, né? Não, peraí, cadê? Não, vê o último link que eu mandei que tem mais fotos. Inclusive, isso está se tornando... É melhor a gente sempre atrás de gente, gringo, que os caras dão uma cobertura melhor. Dá, hein? Mano. Porra, o cara tá... Cara, desempregado ainda também. E não tem nada a ver com a notícia, mas caralho. Aqui na notícia do site gringo, né, fala que o Richard falou que está desempregado e falou que não decidiu o que fazer com o console ainda. No momento ele está guardado lá no cupboard, que é tipo um armário. Caralho, né? Formata essa porra e joga. E ele falou, não tô mais nem tocando nessa porra. Porra, formata esse negócio. Vende, o cara tá desempregado. Vende essa porra, caralho. Ele tá com trauma de imaginar o que o antigo tá com tem. Trauma. É, também você para pra pensar, mano. Se ele for no... Dá pra entender porque o cara não quer mais pegar no negócio. Se jogar uma luz negra... Pois é, mano, joga uma luz negra nesse desse. A gente zoando que o cara não quer mais nem pegar no negócio porque ele tá sendo muito burro, não quer formatar. Cara, se o cara não tem luva em casa, eu também não pegaria nessa porra. Você é louco. Caralho, olha aquelas fotinhas aqui que jogaram lá. Nossa, mano, isso é 3D, hein? É foto 3D, como eu falei, é 3D. Tem um cara aqui, ó, o cara vou dar uma ideia pra ele, ó, apaga as imagens. Tipo, mano, você já se fudeu, não tem mais o que fazer. Imagina, mano, eu tô com dor, tô traumatizado. É, você já pegou, mano, você já, né, já era, você já botou no seu bolso, agora você botou a mão no bolso, tá na porra, mano. Já era, já tá errado de estar fazendo a live na internet aí. É, não, e isso aí, você chegamos no ponto principal. Richard Chester, ó, imagina os vizinhos dele. É, e o 3DS. Se esse cara morasse no Brasil, maluco. Você é louco. Era o 3DS já. Caralho! Cheio de porra lá, cadê? O cara vai abrir a tampa e tá tipo grudando, tá ligado? Caralho! Ai, meu Deus do céu, coitado, mano. Olha a carinha do coitado. Evandro! seguindo em objetos sexuais, Izzy. essa é a melhor notícia da semana, provavelmente. Ah, não. Puta que pariu. Moradores de vilarejo na Indonésia confundem boneca inflável com anjo. Essa foi a melhor. Mano, várias pessoas mandaram essa notícia. É foda, porque assim, a gente não vai conseguir falar o nome da galera. Não só essa, mas outras também foi o povo que mandou. Continue mandando, inclusive. Sim, sim, mas, sim. Cara, a gente fica feliz em ver que vocês estão... querendo dividir essas notícias com a gente. Muito bom, mano. Vamos lá. Os habitantes de um vilarejo remoto na Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia e acreditaram que o objeto era um anjo, entre aspas. Meu Deus. Caiu do céu, meu afirmou Deus. A polícia local. Mano, é foda, porque assim, dá até meio que dó, sabe? Porque não, a galera, é cara, você imagina. Da galera, não, mano. Pois é, olha só, eu sou, minha família é toda do interior do Ceará, né? Eu sou de Fortaleza, assim, Fortaleza, mas as minhas raízes são ali no interior, ali, Quixadá, Canindé, né? Ali pros lados das serras e tal. Eu entendo bem a situação de um cara que não tem muita educação formal, que mora numa área remota, saca? Às vezes não sabe nem ler e escrever. Eu tinha uma tia, a tia que me criou, tia Rita, falecida em 2005, se não me falha a memória. Ela não sabia ler nem escrever, mano. Ela era literalmente analfabeta, porque era desses interiores, né? Então, e essa galera geralmente é muito religiosa. Total, total. Então você combina, né? A falta de educação formal, né? Falta de instrução, com aquela religiosidade muito... E até, né? Um acesso, né, mano? Porque... É, pô, não, pessoa, pois é, mas mano. Mas o pessoal também não quer nada com nada. Porra, o cara mora num lugar que não tem nada, nunca, não teve acesso, sabe? Ele não tem essa cultura de ir atrás não, pois de, é, mano. De conhecimento e informação igual a gente sempre teve. Aí continua aqui, ó. A notícia sobre a chegada do anjo e o temor que provocasse distúrbios levaram a polícia a investigar o caso. Ou seja, a parada caiu lá e se alastrou pela não, cidade. Foi a maior comoção, né? Tipo, porra. Porra, caiu um anjo, caralho. Aí, quando os detetives se... Ó, mandaram o fucker and sucker. Quando os detetives chegaram a vilarejo, perceberam que a situação não tinha qualquer relação com a intervenção divina. Quando os agentes chegaram, eles viram que o anjo caído era, na verdade, uma boneca, um brinquedo. Olha aí, os agentes já manjam do lereado, né, maluco? Não é à toa que eles são detetives. É, os caras... Porra, o cara chegou lá, puxou sua lupa, né, deu aquela olhadinha aqui, né, opa, que apertou aqui o peito. Rapaz, pelo que eu lembro aqui da academia, nos tempos do treinamento, eu acho que isso aqui é uma... Aí vem continuando aqui, ó. Parim, isso mostra muito a situação do local, ó. Parim, um habitante do vilarejo que, como muitos indonésios, não tem sobrenome. Não, nossa senhora, foda, mano. Né? O cara... Já era, tá ligado? Pardim, porra, lê direito. É, agora. Pardim, Parim, tô louco. Encontrou a boneca no mês passado, ficou um mês essa comoção. Meu Deus, mano. Você tá ligado que isso é uma boneca usada, você tá ligado nisso, né? Lógico, né? O cara usou pra caralho. E aí jogou no barco. Encontrou a boneca no mês passado enquanto pescava nas ilhas Banggai, na região central da Indonésia. A descoberta aconteceu um dia depois de um... Mas também é foda, ó, mano. A descoberta aconteceu depois de um eclipse de sol na região. Uhum. Um fenômeno considerado espiritual na Indonésia. Ou seja, os caras já estavam sugestionáveis. Exatamente, já estavam preparados. Exatamente. Já estavam mais naquela pegada espiritual. Aconteceu um fenômeno aqui. O país muçulmano de maior população no mundo, que levou os moradores a relacionar os dois eventos. Pardim levou a boneca que estava parcialmente inflada ao vilarejo. Caralho, qual é o meu problema com a palavra vilarejo, mano? Sua mãe. Depois fala da galera do Bobral aí, porra. Vilarejo, eu tô falando. Mas o cara fala mais difícil do que o certo. Só vestiu o anjo, colocou um véu e deixou sentado em uma cadeira. Mano, a foto é sim, mano. Não, é foda. E você vê que tem uma criançada lá, tipo, virou uma... Virou todo um hóspede no local, tá ligado? Virou aquela celebridade no local, mano. Sim. A polícia decidiu intervir, pois temia que a presença do anjo provocasse distúrbios, lógico. Imagina o que o Pardim não tava mandando nessa vida. Porra, maluco, o cara agora é o enviado do né? Cara, o anjo veio pra casa do Pardim, já pensou? No final da matéria fala assim... Ouvimos muitas histórias de como o anjo caído estava chorando quando foi encontrado. Ai, naquela região não existe internet. Tava chorando entre as pernas. Ai, meu Deus do céu, mano. Sabe o que é o brinquedo sexual? Mano, é muito foda, velho. Mas não, é, mano, uma região muito religiosa, né? Você sabe como a pessoa da fé islâmica geralmente tem certos, né, ressalvas em relação a coisas sexuais, como muitas religiões, na verdade, não é só os muçulmanos. Então, de repente, eles não tinham nem ideia do que é uma boneca inflável, tá ligado? Foda aqui, ó, finalizando mesmo a notícia, o cara fala que os policiais confiscaram a boneca e levaram para a delegacia para evitar novos boatos. Mano, imagina o estrago que isso não fez. Porque pra galera... Porra, lá... isso aí é o santo lá deles, mano. Sim. Caralho. Agora, como eu falei, mano, imagina a ligação do primo do Pardim, né? Ligando pro amigo. Ele contando do próximo vilarejo. Eu sou o primo do Pardim, que tô ligando pro meu amigo. O. Não sei qual o nome, mano. Tem alguma coisa que... Ele não tem sobrenome, ó. Tem que ser a família Pardim. A família Pardim, pois é, porque não tem sobrenome. Não, isso é o contrário, pô. Você tá tratando o Pardim como sobrenome. Enfim, o primo do Pardim... Imagina que a ligação do primo do Pardim pro brother dele da outro vilarejo, tá ligado? Trim. Opa! Opa, quem fala? Sei lá, o Pardim? Eu me confundi agora. Pardim sou eu, caralho. Mano! Ah. Chega aqui, como... Fala, Pardim, beleza? Opa! Brother, tá de boa aí? Tamo aí, pescando pra caralho. Pescando pra caralho, rapaz, nem me fala de pescar. Você viu o eclipse esses dias? Rapaz, é isso que eu. Parece que eu te liguei, rapaz. Esse eclipse. Mano. Olha só, mano, aqui em Bangai. Bangai, não é o nome do local? Não, eu tô. Realmente o Pardinho ia falar, mano. Lá rapaz, chega aqui em Bangai, porque eu vou te falar um negócio. O meu primo, ele foi visitado por um anjo, brother. Como assim, gente? Rapaz, ele tava pescando ali, nas ilhas Bangai. E aí, eles pescaram um anjo, mano. Tem um peito grande que eu achei esquisito. Porque eu não sabia que anjo tinha peito grande. Tipo de peixe? É o peixe anjo? Não, é um anjo, rapaz. Tu tem... Vem, corre aqui, rapaz. Corre aqui. Beleza, mas como é? Ele faz milagre? Como é que rapaz, é? Rapaz, ele tava chorando, né? E tinha um... era um cheiro esquisito. Ele tava andando sobre as águas? Mas tava flutuando nas águas, então conta, né? O que eu acho... Ai, caralho, mano, puta que pariu. Dá uma certa pena, mano, porque como eu falei, eu venho de uma região humilde e eu entendo como é que é a situação de um povo sem instrução, que cai em qualquer coisa, entende? Que acredita em crendices, então... Aí os comentários, o cara mandou aqui, ó, tá aí um povo mais burro que os brasileiros. Brasileiro é foda, maluco. O povo desse vilarejo ainda conserva uma certa inocência. O Jonathan Gonçalves comentou: judiação desses indonésios. Mal sabem que esse anjo faz muita capetice por aí. Ai, meu Deus, mano. Sexualmente desse anjo agora. Mano, dá dó, caralho, é foda. A primeira foto, o foda é a primeira foto que você vê que os caras estão cuidando mesmo, tá ligado? Não, cara, o bicho. Não, ele tá segurando na cabeça, né? E. É. Toda fodida, mano. Literalmente. Literalmente. Porque tava chorando, né, maluco? Que ela vestidinha, mano. E botaram até aquele véu tradicional muçulmano, parece, né? O cabelo dela, a cabeça tá coberta e tal. Caralho, mano. E, Evandro, você tem visto o que a galera tem falado do melhor podcast do Brasil no iTunes? iTunes, Israel? O que seria iTunes? Então, o iTunes é o programa da Apple, né? Onde você, muitas pessoas baixam podcasts lá. E eu tava dando uma passada aqui pra ver as resenhas que fizeram do melhor podcast do Brasil lá no iTunes. Fiquei curioso pra saber o que, então, que a galera tá achando. Então, a pessoa pode entrar lá e dar estrelinhas pra gente. Isso, pode votar na gente pra dar estrelinhas, pra ajudar, né, a divulgação, pra ajudar o ranking do programa na comunidade podcaster brasileira. E a gente tem pessoas, os brothers aqui nossos, como o Felipe Bittencourt Lopes, que falou o nome de estudo. Foi direto ao ponto. Felipe Sagaz. Felipe já entendeu a brincadeira. Foi direto ao ponto. O nome de estudo, o melhor podcast do Brasil, mano. Mas como o Izzy falou, o nome é muito inteligente, porque até se o cara for falar mal... Ele tem que elogiar. Pois é, mano. Se o cara for falar mal, ele tem que se referir ao programa pelo nome. Então ele pode estar esculachando a gente, pode estar esculachando o programa. De qualquer forma, ele vai ter que falar. Então, lá no melhor podcast do Brasil, o Izzy Nobre, esse bosta, tá ligado? Não... bosta. Esse melhor podcast do Brasil é uma merda. Não vai fazer muito sentido a frase. O Dan Donelas escreveu aqui, ó, nome mais que verdadeiro. Melhor podcast que tem na atualidade. Duração perfeita para não ficar cansativo e você pode escutar naquele tempo vago. Pode crer, mano. Esse que é o bom. Tirando a parte da duração, que ele aparentemente gosta de podcasts mais curtos, qualquer podcast você pode escutar no tempo vago, né? É, pois é, eu não entendi. Ah, exatamente. Talvez ele quis dizer que... É porque é rapidinho, você encaixa... Eu acho que ele quis dizer o seguinte, que você é tão rapidinho que você encaixa de boa em momentos que... né, que é entre uma parada e outra que você não tem tempo pra fazer, pra ouvir assistir um filme inteiro no seu celular, digamos, no Netflix, né? Ou escutar um programa de duas horas, você vai ter que interromper. Isso é tipo, você vai aqui rapidinho de casa pra faculdade, lá seus 40 minutinhos de viagem, você escuta o melhor podcast do Brasil. Acho que é isso que ele quis dizer. Quem mais comentou isso? Quem mais aqui? Foi o Hugo Frota falou: meus ouvidos tiveram orgasmos escutando esse podcast. Observação, o host é um gato. Agora resta descobrir se ele tá sempre na você ou a mim. Não, roxo é você, pô. Não, você é roxo também, rapaz. Eu sou co-apresentador. É. Você é roxo também, rapaz. Você aqui, não joga pro meu lado, não, rapaz. Você pode ser você, rapaz. Não, não, se, não seja tão, tão humilde, pode ser você, rapaz. Acho que ele devia mandar nudes pra você, que nem a mina da primeira notícia lá. 130 mensagens. 300 ligações. Vou jogar meu celular na privada agora mesmo. Claudine S2 comentou, será que Claudine S2 é a pessoa ou é o namorado da Claudine que manda um S2 pra ela? Ou então é Cláudio Francine e eles compartilham uma conta no iTunes, sabe? Aí fica Claudine. Imagina, aí põe a foto dos dois. É, imagina. Perfil de casal. Deu 5 estrelinhas, como qualquer pessoa de bem. Sim. E colocou, recomendo fortemente, detalhe para o amor da mãe do Vince pelo Keanu Reeves. Aí, ó, essa é a terceira host não oficial do programa. Cara, a minha mãe nem sabe que ela grava essa porra, isso que é o legal. Ela suspeita, eu tô ligado que ela suspeita, que é pra algo que eu faço. Mas ela não sabe, ela nunca ouviu, tá ligado? Um dia vai ser foda que eu não mostrar isso aqui pra ela, mano. Aquele que ela, do nada, Israel, você tá gordo. Nada, caralho, fora de contexto. Porque ela reclama direto, mano. Tem que nadar comigo, você tá gordo. Tá porra, muito gratuito. Mano, a minha mãe me zoa, mano. Como é que eu vou esperar que nego na internet não me zoe, mano? Sim, mas é isso, mano. Tem que levar a vida um pouco mais leve. Então é isso aí. Continue mandando notícias bizarras pra mim e para o Evandro, isso é importante. Divulga pros amiguinhos, mano. Sim, como o nosso amigo do iTunes aí, ó. Podcast pequenininho, isso vai dar risada, é nóis. Ninguém quer mudar o mundo aqui. A gente só quer rir, porque como a gente comentou lá no internet episódio, é nosso playground, né, mano? Desgraça. É, já acontece muita desgraça. E a gente tá aí pra tentar deixar um pouco mais leve. Exatamente. Mandem mais notícias pra mim, pro Evandro. Como eu falei, é importante que você mande pros dois, porque facilita pra caramba pra gente encontrar depois. Então não mande só pra mim e nem só pro Evandro. Mande pro nós dois. Será que a gente devia começar a usar uma hashtag, mano? Não, assim tá bom. Esse esquema aí tá bom. Então, a galera mandou pra caramba. Porra, um que eu lembro que mandou um monte foi o nosso bravo Raul Underline lá. Ah, sim. Ele é um... Ele, o Raul. Pra quem ele não manja. Ele é personificação do... O Raul, ele já é a profissa das notícias bizarras. Então o cara, ele é praticamente o nosso repórter não oficial. Exatamente. Então um manda pra aí, gente. Raul, isso, valeu, grande abraço. O Raul acompanha o meu canal, meu site, na verdade, há muito tempo. Inclusive tinha uma teoria de conspiração de anos atrás, quando o cara não era ainda muito conhecido fora, né, pela internet afora, que eu era ele, porque ele sempre tem uma, digamos, uma grafia bem peculiar. Bem peculiar. E aí ele comentava em todos os meus posts, ele discutia lá com a galera, então muita gente, eu lembro, o Raul deve lembrar disso. Muitos anos atrás tinha gente que teorizava que eu era o Raul, mano. E aí agora, recentemente, eu vi teorias de que o Tucano do Nerdcast é o Raul. Ninguém sabe. Isso aí rolou também. Ninguém sabe quem é o cara. Enfim, continue mandando notícias pra gente, se inscreve no canal, deixa comentários na postagem desse programa lá no hbdia.com. O cara que gostou da gente, gostou da nossa química, gostou da dinâmica, ouve a gente também no 99 Vidas, o nosso podcast de joguinhos antigos de computador, de Super Nintendo, de Mega Drive, de PlayStation, de Game Boy, por que não, lá no 99vidas.com.br. Toda sexta-feira, firme e forte. É isso aí, maluco, é nóis. A gente se vê por aí, pessoal. Valeu. And I gotta cut all through this traffic just to